época da escravidão, seres humanos eram vendidos como animais. E numa certa ocasião em que o navio negreiro havia chegado da África, um lote de seres humanos estava sendo exposto em praça pública e leiloado como se fosse uma mercadoria barata. Ali o feitor, com seu chicote, pedia à multidão na praça que fizessem o preço. E seres humanos que haviam sido separados de seus familiares, arrancados de suas aldeias e cidades, trazidos a um país estranho, estavam ali agora, esperando o próximo momento de suas vidas, sem saber para onde iriam. Mas uma coisa apenas, cada escravo tinha certeza: uma vida difícil, de sofrimentos e dores, de muito trabalho e uma alimentação pobre esperava por eles. No meio daquele lote de escravos que estava sendo leiloado, havia uma jovem negra que chorava, chorava muito. Chorava de saudade da sua família que tinha ficado na África. Chorava por um destino tão inglório. Chorava tanto que chamou a atenção de um homem que estava no meio da multidão, muito bem vestido, de boa aparência, um homem que era contra a escravidão. Vendo aquela escrava chorar daquela maneira, ele ficou compadecido e observou os demais escravos. Todos estavam tristes, mas a grande maioria conformada com a sorte, com o destino. Somente aquela escrava chorava de uma maneira que mostrava o seu descontentamento com aquele destino. Então, aquele homem no meio da multidão, compadecido com as lágrimas daquela jovem escrava, aproximou-se do feitor e disse: qual o preço desta moça? E o feitor falou quanto ela valia. Era uma importância muito alta. O homem ficou avaliando a escrava. Enquanto isso, o feitor dizia: veja os seus dentes, são perfeitos. Olha só o seu vigor, a sua juventude. E esta escrava vai ser uma boa parideira, vai gerar muitos lucros. É por isso que o seu preço é mais alto do que o normal. E o homem continuou avaliando a escrava e pensando: a quantia é muito alta, mas eu não vou regatear. Então ele abriu a sua carteira e todo o dinheiro que ele tinha foi dado ao feitor e ainda assim entregou o seu relógio, algumas joias, um anel precioso e pagou o preço daquela escrava. O feitor fez o recibo da venda e entregou para aquele homem. E a escrava continuava chorando muito. Então ele se aproximou dela e disse: não chore. E pegou uma caneta e escreveu ali que agora ela estava livre. E entregou o documento a ela. E ela disse: eu não sei ler, o que é isto? E ele afirmou: a partir de hoje, você não é mais escrava. Ninguém mais pode te comprar. Porque eu te comprei, paguei o preço, mas estou te dando a liberdade. A partir de hoje, você é uma mulher livre. Não chore mais. E ele foi se retirando. Enquanto aquela jovem mulher ia controlando o choro e olhando o documento, sem entender o que dizia aquela escritura, mas sabendo que ali estava a sua liberdade. Que aquele homem havia pago pela sua liberdade. Que ele havia se despojado do seu dinheiro, das suas joias, do seu anel, enfim, de tudo que ele tinha, para dar a ela uma estranha, a liberdade definitiva. Ela olhou para os companheiros que invejavam a sua sorte, que não compreendiam aquilo, e ela disse aos outros escravos: eu irei atrás dele, eu vou servi-lo. E os companheiros lhe disseram: não faça isso, ele acabou de lhe conceder a liberdade, por que você vai servi-lo? E ela dizia: por isso mesmo, ele me remiu, ele me remiu. E os outros escravos diziam: bobagem, seja uma mulher livre, cuide da sua vida, guarde esse documento. Porém, ela saiu correndo, alcançou o homem, se prostrou diante dele e dizia: deixe-me lhe servir, deixe-me dedicar a minha vida ao seu serviço. E o homem disse: não, eu não quero. Eu quero que você usufrua a liberdade. E ela dizia: não, eu quero te servir. E ele dizia: mas por quê? Se eu paguei pela sua liberdade e te dei a liberdade, por que você quer me servir? E a escrava respondeu: por quê? Porque o Senhor me remiu. O Senhor me remiu. E eu quero lhe servir. E ele retirou-se e a mulher foi atrás, acompanhando as suas pegadas. Ele entrou em casa e a mulher entrou também. E ele dizia para as outras pessoas da sua casa: eu sou contra a escravidão. Mas esta mulher, desde que eu paguei pela sua liberdade, ela não me deixa. Ela quer continuar comigo. E as pessoas na casa diziam: por que você quer continuar com ele, se você é uma mulher livre? E ela só respondia: porque ele me remiu. Porque ele me remiu. E aquela mulher vai servir a vida inteira aquele homem, não por obrigação, não por causa de um chicote, não por causa de uma escravidão, mas ela vai servir por amor, por gratidão. E sempre que alguém lhe perguntava: por que que você está aqui nesta casa, cozinhando, lavando, passando, arrumando, limpando, fazendo de tudo, por quê? Que ela sempre respondia: porque ele me remiu, ele me remiu. E o tempo passou, aquela mulher envelheceu, mas ainda velhinha, ela continuava servindo. E quando alguém lhe perguntava: por que você está aqui? Ela respondia: porque ele me remiu, porque ele me remiu. Você está compreendendo isso? Jesus Cristo nos viu um dia como escravos sendo leiloados por Satanás, que com um chicote nos obrigava a servi-lo. E nós estávamos conformados até com esta escravidão. Mas quando o sofrimento foi muito grande e nós começamos a chorar, então o Senhor se compadeceu de nós. E Ele pagou o preço que estava sendo exigido. Um sangue puro, perfeito, sem mácula, carmesim, como o único resgate possível por uma alma escravizada pelo diabo. E o Senhor Jesus se despojou de toda a sua glória, abriu mão de tudo que possuía e veio a este mundo. Se fez homem como nós e viveu neste mundo a vida mais perfeita que alguém poderia ter vivido. E assim, pagou com seu sangue puro e carmesim pela nossa libertação. Ele mesmo afirmou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é glorioso nesta obra que Jesus Cristo fez é que Ele se compadeceu de nós, se sacrificou por nós, pagou o preço por nós, sem esperar nada em troca. Jesus não disse para mim ou para você: olha aqui, eu pagarei o preço desde que você me sirva. Porque antes de eu nascer, e antes de você nascer, Jesus Cristo já estava ali pagando o preço para que você e eu não fôssemos escravos do diabo. Para que Satanás não tivesse qualquer poder sobre a nossa vida. Mas nós ficamos tão agradecidos que queremos estar com Jesus Cristo. Ele é contra a escravidão e Ele não quer escravos, não. Mas nós e todas as pessoas agradecidas que compreendem o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário têm prazer de servi-lo. E quando alguém nos pergunta: por que você é cristão? Por que você está nesta casa de Deus? Por que você trabalha no Evangelho? Por que você se dedica à igreja? Por que você trabalha tanto na casa de Deus? A nossa resposta é sempre a mesma: porque Ele nos remiu. Ele nos remiu. Ninguém nos obriga a ficar na igreja. Ninguém nos obriga a servi-lo. Nem Ele mesmo nos obriga a isto. Mas nós queremos servi-lo. Servi-lo de todo o coração. E quando alguém pergunta: por que você está sempre na igreja? Por que você se dedica tanto à casa de Deus? A minha resposta, a tua resposta é esta: porque Ele nos remiu. A carta que Pedro escreveu, a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós temos um prazer tremendo de servir o Senhor Jesus, porque nós somos comprados com o preço mais caro que poderíamos ter sido avaliados. Nada seria mais precioso e mais valioso do que o sangue de Jesus. E Ele pagou este preço pela nossa liberdade. E é com liberdade que nós queremos servi-lo e adorá-lo. Mas todo o céu também. Até o céu, os anjos, as criaturas celestiais, que não foram remidas por Cristo, o servem e se prostram diante dele por aquilo que ele fez por nós, reconhecendo que o que ele pagou por cada vida, por cada alma, foi tremendo. E o céu o reverencia, e o céu o louva, e se prostra diante dele por causa deste grande amor que ele manifestou por nós. O livro de Apocalipse diz que todo o céu reunido estava cantando e louvando e dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. João diz que ele olhou e viu e ouviu a voz de muitos milhares de anjos ao redor do trono. E o número deles, disse João, era de milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi, disse João, a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Nós servimos a Jesus Cristo pelo preço que Ele pagou por nós, nos fazendo livres de verdade. Os céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os quatro animais, os anciãos, eles não foram remidos nem comprados pelo sangue de Jesus, mas todo o céu compreende e se prostra diante dele para louvá-lo e dizer que é digno de receber todo louvor e toda glória, porque nunca houve, nem jamais haverá, alguém que tenha pago um preço tão grande por nós e que tenha demonstrado tanto amor, a não ser o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.